às 19 horas. ZYK 636, 1390 kHz. Rádio Cultura AM. Promissão, Estado de São Paulo. 1000 watts de potência. Cultura, ligada no sucesso. Classe A Nacional. Os sucessos que